Olimpo 00, ali mantenho na 0. Lado 33, chame controle em 120, decimal 8. 208, azul 99 estacionado. Azul 99 estacionado. Azul 9979, controle Salvador, contato radar na decolagem. Inicialmente mantenha a presente pro até 4 mil pés. Após 4 mil, curva à direita na proa de Dael. Até 4 mil, depois vai dar. Pode manter 1.500 pés, né? Autorizado, mantenha um no 1.500 pés. Ok, grato. Espera a decolagem. Nessa altitude pode curvar à direita já? Afirmativo, azul 9978, curva à direita na proa de Israel. Direita da Israel, mantenha 1.500 pés, azul 9979. Nove, suba para nível 380. Para 380, azul 9979. Olimpo 00, autorizada a decolagem, pista 10, vento 200 graus, meia dúzia de nós. 9979, pode manter 1.500 até a parada da barra. Azul 9979, confirme intenções. Confirme? Confirme intenções, azul 9979. Azul 79, mantenha o perfil da subida. Sim, vamos ter que prever agora, obrigado. 35221, suba para nível 200. 35221. Atenção, 200, 35221. Contrário. Ciente, então, Índia Bravo. Reporte sobrevoo pela Fonte Nova. Torinho 120, decimal 8. Torinho 208. Controle Salvador, é o Olimpo 00. Olimpo 00, controle Salvador, contato radar na decolagem, suba para nível 200, saída Arbor. Sobe pro 200, saída Arbor, Olimpo 00. Localizador, voo 630. Voo 1630, complete a aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 1815? 1895. 1895, 630. Voo no 621 no controle Salvador, acione identificação, desça para nível 050, QNH 10118, autorizada a chegada a Bonfim. Voo no 630, continua aproximação, reporte quando baixar travado, QNH 10118. Já está, baixado e travado no 018, voo 630. São desça para nível 050, QNH 10118, autorizada a chegada a Mari. 630 estabilizado. Para 3859, visual com Boeing da Gol na final opção no zero. Visual, 3859. Após passagem do buraco, o Alinho mantém no zero, então é 3859. Essa passagem manter na manhã 359. Papatango, Whisky Victor Golf, informo que é o número 1 para a decolagem. Chanel 6250, controle Salvador, acione identificação, desça para nível 060, QNH 10118, autorizada a chegada a mais. Papatango Vitor Charlie Hotel, prossiga por gentileza o estacionamento e a pista de decolagem. Papatango, Whisky Victor Golf, atento à esteira de turbulência do Boeing da Gol, livre decolagem, pistão 17, o vento 210 graus, meia dúzia de nós. Zero, zero. Pane Yankee, da coluna 7, curva direita após perfil árvore, após prossegue conforme a rota do plano apresentado. Aceno transponder 5433. Controle 120.80. Boa na 630, com solo aos 41, libere primeira de direita, chame solo em 121.9. Azul 9979, passa nível 150, chame centro Recife em 125.1, alterna 133.95. Bom voo. Vamos escrever pra fora. Gol no 630. Bom dia, prossiga seu táxi via Alfa. Juliette para o portão 4. Alfa, portão 4, gol 0 3, prossiga. Gente, patrulha 03, frequência livre está presente. Gol 1648, livre de juiz, reporte ao terra. Decolado aos 44, chame controle 120.8. 208, bom dia. Controle Salvador 3859, bom dia. A 3859, contato radar na decolagem, subo para nível 360, sai da árvore. 360, árvore, contato radar 3859. Gol no 648, retornando a prova, tá? Gente, gol no 648. Gol no 648, dessa via para 2.000 pés, QNH 1018. Autorizado a final do procedimento de LS X-Ray, reporte estabilizado. Via Maré, sendo comportamento Olimpo 00 para cima. Olimpo 00, aguarde coordenação. Olimpo, controle. Olimpo 00. Eita. Eita. Olimpo 00. Curve à direita na proa 305 para interceptar a radial 275 do VOR Salvador. E informe ao controle estabilizado. P5221, chame Centro Recife em 128, decimal 8, alterna 1260. 288, alterna 260, 5221, obrigado, bom dia. Pode prosseguir na descida, o Xanem 6250. Xanem 6250, desça para nível 050, CNH 109. 050. Papa Tango, Whisky Vitor Golf, chame Centro Recife em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 285, decimal 00, passa nível 160, chame a defesa aérea nos canais previstos. Atingimos 050 com referências, voo no meio 21. 1621, desça para 3 mil pés, que é legal no 09. Meu peso no 08, eu vou no 62. Oxané 6250, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 005, limite da proa QD Mike 100 Simbra. Proa, confirme a proa 0. Proa 360 do VOR Salvador, correção 360. 360, limite a 100. O voo no 648 estabilizando, galera. Gol no 648, ciente, complete a aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 12295, voo no 648, corre. Estamos na Vemir. Confere, por gentileza, parte pista de decolagem. 018, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, 1018, autorizado final do X-Ray, vai reportar estabilizado, 621. Romeu, Sierra, 9.000 e Copa. Autorizado, vitória da conquista, nível de voo 280, decola pistão 17, confirmando. Após a decolagem, a primeira curva é à direita, no perfil Arbor Alefa, após descer Oplo. Após Oplo, prossegue conforme a rota do plano apresentado. Aciona o transponder 5432, controle 120, décima 80. Xané 6250, curva à direita na proa 050. 050, 6250. Xané 6250, novo limite QD Mike 1205. 1205. Chamou de utilização de voo? Sim. Chané 6250, complete curva direita pro 085 nesta Pro Intercepta, desça para 2000 pés. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, número 2 para aproximação. CAT 085, 2000 pés, desça Pro Intercepta, autorizado. Estabilizado, voo no 621. Voo no 621, ciente, complete aproximação, chame a torre em 118 decimal 95. 1-1-8-9-5, voo no 621. TAM 3859, passa nível 160, chame Centro Recife em 125 decimal 1, alternando em 133 decimal 95. 251-3395, bom dia, 3859. Salvador, voo no 621. Gol no 621, continua a aproximação, número 2 para a ponte, QNH 108. 108, gol no 621. Pastor 98, contato radar 66 milhas nordeste do VOR Salvador. Mantenha nível 100, reporte no ideal de descida. Vou ir na proa de Ponfe para interceptar a chegada Ponfe. Oxanar 6311, em coordenação com a equipe de solo, informa para o táxi. Informará para o táxi 6311. Primeira direita 219, obrigado. Embaixo travado, 621. Gol no 621, vento 170 graus com 89, livre pouso, pistão na zero. Livre pouso, pistão na zero, gol no 621. QNH 10, 18, autorizado a chegada, Mari. Chegou 050. 3896, mantém o perfil da chegada. Mantendo o perfil, está trazendo o perfil. Papá Romeu, Serra 9B, livre táxi, se chama na Papá. Oxané 6250, ciente, complete aproximação, chame a torre em 118 decimal 95. 895, obrigado. Oxanair 6250, bom dia. Oxanair 6250, bom dia, continua a aproximação, reporte no externo baixado travado, sem negar no 08. Reportará. Com Papa Romeo CA, November Victor, autorizado ingresso, pistão no 7, reporte quando alinhado e pronto. Número 21, sai que autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, pelo 621. Doutor, bom dia, 165 da Gol, no 06, autorização Guarulhos. Bom dia, no 165, informação que você é novembro, agora é cópia. 5 da novembro, na sua escuta, 165. Para o táxi, o Xanero 6311, com 5 horas e 9, POB 141, alternando Galeão. Somente autonomia. 5 horas e 9 minutos. Ok, direita via Indy, ponto de espera, torre 98, decimal 95, o ajuste na 0118, bom voo. 108, direita via Indy, ponto de espera 1895, 6319. Pastor 98, na escuta do controle Salvador. Pastor 98, desça para nível 050. Número 621, Juliette, para o portão 9, fica atento ao follow-me através do gate 8. Juliette, portão 9, igual número 621, atento ao follow-me. Bom, não, número 65, copia. Número 65, prossiga. Está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, decola pistão no 0. Curva direita após a decolagem, cumpre o perfil da Euler após uma motiva, intercepta perdão 1 no 0, bridge perdão 1 no meio, próximo a sair conforme a rota. Acendo transponder 5437, controle Salvador 120, decimal 80. Tá ok, está autorizado 360 São Paulo Guarulhos, decola da 10, curva direita. Dael Leda Motiva, intercepta por Zulu 10, bridge Zulu 16, DHZ. 5437, o transponder 208, o controle, 165 da Gol. Já bota pronto, você vai questionar o menor conforme a gente vive o gate. 165 vai chamar, tá no 6206. O meu CA, November Victor, livre decolagem, pistão 17, vento 180 graus, 109. China 6250, seu solo 59, libere primeira direita e chame solo em 121, decimal 9. 219, muito obrigado. 18, 7389B. Oxe 6250, bom dia. Alô, Xené 6250. Bom dia, Xené 6250, táxi autorizado via Alfa e reporta antes da Juliette. Reporta antes da Juliette. 00, chame controle em 120, decimal 8. 3087, graças a Deus. Salvador, bom dia, 631, eu dou o cenário pronto, não posso esperar. Para o meu Sierra, November Vitor, contato radar na decolagem, suba para nível 280, saída árvore, tem condições de cumprir o perfil da saída árvore? Afirmativo, senhor. Confirme? Afirmativo. Sente, Sierra, November Vitor. Chiné 6311, autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento 190 graus, 099. Alinha com 06311. Portão 2. Portão 2. Sierra November, Vitor, está presente, vai na flor de árvore. Presente, vai. Ah, eu tô certo. O 1094, controle Salvador, desça para nível 050. QNH 10018, autorizado a chegada a Mari. Chiné 6311, decolado ao 03, chame controle em 120, decimal 8. 6311. Confirmo para o controle, 1094. Gente, 1094, mantém o perfil da chegada. Pastor 98, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, na proa 235. O limite é o QD Mike 100 Simbra. Controle, bom dia, Chanel 6319, saída da El. Oxanem 6311, contato radar na decolagem, subo para nível 360, saída dela. 360, saída dela, 6311. Tango Índia Bravo, vai abandonar. Gente, o Tango Índia Bravo, mantendo 500 pés, reporte em sobrevoo sobre a BR. Positivo, vai segurar. Controle, autoriza para o Delenda para o 6319. Confirme para o controle. Autoriza para o Delenda para o 6319. Chanel 6311, está presente, vai na proa de Dael. Dael, 6311. Ingressa corredor forte, aciona o padrão. E o controle 120, decimal 80. Mike Juliette Romeu para cima. Bom dia, Mike Juliette Romeu, de Sierra Índia com C para Sierra Índia com. Gente, papapá, Mike Juliette Romeu, mantenha sob condições visuais de 500 pés. 2018. O LS autorizado para o 3896? 3896, afirmativo. Autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Gente, vou cruzador agora, visão com a pista, 3296. Pastor 98, confirme o lançamento de casa. Pastor 98. Papá Romeu, Índio November Alfa, livre acionar, reporta táxi. Juliette Romeu, tá por onde? Utilizando LS X-Ray, da 3896. Da 3896, gente, complete a aproximação, chame a torre em 118 decimal 95. 1895, bom dia. A coordenação bilateral deverá ser feita 12345, ok? Cheque trem de pouso. Tá checado. 3896, livre pouso, pista 10, vento 1, 970 graus, 99, QNH 90 noite. Livre pouso, tá 3896. Estou 98 para sequenciamento, curva à direita na proa 245. Limite QD Mike 1-10 Simbra. Serra November Vitor, chame Centro Recife em 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 2630, informação em curso é a Oscar, prepara a saída pública, transição Aracaju, aguardando copas. Papá Romeu, Índio November Alfa, aguarde para o táxi. 5595, bom dia, Oscar, informação em curso, número 2 para copa. Para o táxi, o nome é 5 da Gol, 112, 192 a bordo, 4 horas do Galeão. O Gol 1094, dista via para 2000 pés, QNH 1018. Via para 2000 pés, 1018, mantendo a velocidade 250, 240, 905. Controle Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, seguindo para Pirajá, tem aeronave que sobrevoa na mesma região, vai manter a separação. O Mike Juliette Romeu, para informação, o tráfego está na posição de 12 horas, 1.5 meses. Papa Romeu, Tango Índia Bravo, na escuta do controle. Positivo, senhor. Tráfego na posição de 3 para 5 horas a 1 milha. Positivo. Consciente, ainda no visual. Consciente. Para a formação do Tango Índia Bravo, agora às 9 horas, no mais Juliette Romeu, vou permanecer na mesma região, separado. Gol 9630, copiando. Autorizado Recife, nível de voo 370. Decola pistão na zero, curva direita, corrigindo curva esquerda após a decolagem, cumpre peixe Cuca, Jama após Aracaju. Intercepta a Upper Whiskey 58. Está sendo transponder 5450. Controle 120, decimal 80. Gol 165, autorizado. confirmada. Linhagem de decolagem, estão no zero, vento 190 graus, 099. Ali decola no zero, na 65 da Gol. Correto e como pronta. 35595, copia. 2-1, informação, costa. Gol 1621. Acho que confere agora a decolagem. 35595, pronto, cópias. Autorizado posto seguro, nível de voo 200, decola pistão na zero, curva direita após a decolagem, cumpre o perfil da EL após voa coral, intercepta Golf 677 e após prossegue conforme a rota do plano. Aceno transponder 5462, controle Salvador 120.80. 200, decola da 10, curva direita na da EL Coral. Pode interceptar a Golf 677, conforme o plano. 5462 a transporte, 28008 a conforme. Confirmando o destino, posto seguro, está correto. Rapaz, está pronto para o pushback, acionamento, pátio 3. Posto seguro, chamará. Gol 1621, cópia. 1621, pronto, cópia. Informação, Golf. Tem informação do POB? Está autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360. Decola a pensão no zero, curva direita após a decolagem, cumpre o perfil da Eulida Motiva, intercepta Pesulu no zero, brite Pesulu no meia, após prosseguir conforme a rota do plano. Aceno transponder 5461, controle Salvador 120, decimal 80. Já conforme São Paulo, Congonhas, 360. Decola da pista no zero, curva direita da Eulida Motiva. Após 30, apresurou na meia, para bater o Zulu, conforme rota plano de voo. O código transponder é 5461-120, decimal 8. É o controle de saída, Gol 1621. Somente confirmando, após Motiva intercepta apresurou 10 inicialmente, após Bridge apresurou na meia. Correto, apresurou 10, Bridge apresurou 1-6, é o Gol 1621. É correto, informa pronto, feedback acionamento, posição número 9. Está correndo o ponto. 9-4. Pastor 9-8, desça para 3.000 pés, QNH 1-0-1-8. Pastor 9-8, 3.000 pés, 1-0-1-8. Controle Salvador, bom dia, 1-65 da Gol. Gol 1-1-65, controle Salvador, contato radar na decolagem, soa para nível 360, saída da terra. 360, 1-65. Pastor 9-8, curve à esquerda na proa 1-190. Pastor 98, esquerda, 190. Papatango, Juliette, Papá Romeu, controle Salvador, prossiga. Controle o voo 1-0-9-4, está me dando em excesso. 1-0. 1-0-9-4, torre 1-1-8, decimal 95. 1-2-9-3, pode ser. Pastor 98, para o curso localizador, curva à esquerda na proa 130, nesta proa intercepta. Pastor 98, esquerda 130, ministro 130. Estabilizado em ESA 190. 1-0-9-4, continua a aproximação, reporte quando baixar de travado, QNH 1-0-8. 1-0-9-8, acerto. Tráfego na posição de 9 horas, 2 milhas. Rumo Nordeste, mantendo 1.500 pés. Pastor 98, seguinte nome do ETA, seguindo a interceptação. Pastor 98, aguarde para a descida. Juliette Papá Romeu, acione transponder 0124. 7, Papa Romeu. Efetuou o plano de voo na sala IAC? Sente, confirme o nível que solicita e o destino. Vento 180 graus com 9 nós, livre pouso pista 1-0. 1-0-9-4. Gol 1-0-9-4, informa o Charlie 1-5-0, decolando da pista auxiliar, não interfere com seu pouso. Tá bom, obrigado. Papa Romeu de Novo Iberalfa, decolado aos 1-7, curva à esquerda, ingressa a perna contra o vento, pista 1-0, aguardando para o cruzamento. Ingressa contra o vento, 1-0, aguarda para o cruzamento de Novo Iberalfa. Diga. Juliette, Quebec Kilo, dá presente, vou indo na proa da rotatória. Pastor 98, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. De voo 370. Decola pista 1-7, curva à esquerda após a decolagem, cumpre o perfil Pucajama após Aracaju, intercepta a Upper Whisky 58, aciona no transponder 5457, controle Salvador 120, decimal 80. Terceiro hotel, aguarde. Papa Romeu de Novo Iberalfa, autorizado o cruzamento do campo de imediato, aguarde transferência de comunicações. Confirmando a saída Puca, Jamo após Aracaju, transponder 5457. Comunicações. Uso de imediato, aguarda a transferência de Nova Iberal. Salve. Não. Não. Táxi, decolagem com a torre, 1-8, decimal 95, ajuste no 0, 1-8, bom gol. Pastor 98, sente, complete a aproximação, chame a torre em 1-8, decimal 95. Gol 1165, suba restrito para nível 320. Restrito 320, 165. Papa Romeu de Novo Iberalfa, transfere controle em 120, decimal 8. 208, grátis, em Novo Iberalfa. Pastor 98, continua a aproximação e pode quando baixar travado, sem negar no 08. Pastor 98, baixado travado, 0 mais. Pegou em Taparica, assessor. Sente, Michael Juliette Romeu. Papa Romeu, Índia Nove... Papa Romeu, Índia Delta Bravo, livre acionar, reporte quando pronto para o táxi. Mantenha sob condições visuais. O firme estimado para retorno. Uma hora e meia de voo em Novo Iberalfa. Gente, a gente já Novo Iberalfa manterá 1.000 pés via corredor forte. 1.000 pés forte em Novo Iberalfa. Papa Tango Juliette Quebec Kilo, faça da presente, faça 360 pela esquerda, aguardando instruções. Quebec Kilo, faça 360 pela esquerda. Seria para coordenar com o centro a prova de feed? O gol 1165 passa nível 140. Já em subida restrita para nível 320, coordene a prova de bridge com o centro Recife em 125, decimal 1, alterna 13395. Ok, 251, 1395 com o centro. Gol 1165, bom trabalho, obrigado. Confirme o controle. Gente, Juliette Papa Romeu, reporte ao término a proa de Feira de Santana. Lincoln 238, Arch Cotton. Ready to copy, go ahead. Lincoln 238, cleared Miami, flight level 340, via Upper Zulu 20. Runway use 10 after departure, left turning. Momo departure and flock transition. Skog code is 5446. Salvador Approach Control, frequency 120.8. Prossiga para a final, pista 17, aguardando autorização de pouso. Quebequilo está na final da 17, aguardando autorização. Direto de Quebequilo, confirme o pátio de estacionamento após o pouso? Inicialmente pátio 4, depois pedir a regresso para o pátio da, para o H da base. Ok, ciente, direto de Quebequilo. Se possível, Torre, eu poderia agilizar uma condição da Infraero, a pátio 4 para duas pessoas? Ok, estamos coordenando o direto de Quebequilo. Muito grato. Papá Romeu, Índia Delta Bravo, é a torre? Autorizado o táxi, chame na interseção, papá. Call you back, American 630, ali mantém o no zero. Pastor 98, seu solo aos 23, tem condições de liberar no hotel? Ciente, autorizado o táxi até o pátio militar, ao estacionar a frequência livre. Deixa para o meu ciente, reporte no ideal de descida. Jet, Quebec, Rio Livre, com opção 97, o vento 170 graus com 9 nós. Quebec, Rio, final do 97. Maceió, nível de voo 370. Decola pistão na zero, primeira curva após decolagem à esquerda. Cumpre o perfil Pucajama após Aracaju. Após prossegue via Upper Whisky 58. A cena transponder 5466, controle 120.80. Bom, meu patrão, atrasado Maceió, nível 370. Pistão a zero, curva esquerda, posto, veio da Puca, Jamo, Aracaju, a posto que acerta a aerovia por 58. Transforme 5466, controle em 08. Correto, informa pronta. Boa. Juliette Papá Romeu, descida a critério para 2510. Solo aos 25, autorizado o backtrack, liberando na Oscar para o pátio 4. Já foi coordenado o Juliette Quebec Hill? O gol 1630 decolado aos 26, chave controle 120, decimal 8. 1630, contato radar na decolagem, voo para nível 370, saída pouca. 7-0 na boca, gol. Obrigado, pronto para decolagem. Ok, gente, olha de Quebec. Patão Juliette Papá, o meu, desça para altitude de tráfego sob condições visuais. Com referências visuais com o solo, 21 milhas sudeste da de Feira de Santana, serviço radar terminado. Frequência livre está presente, 1, 2, 3, 4, 5. Alce 250 Maceió. Gente, acionamento 140, Oscar confere, está autorizado para Maceió. Nível de voo 250, decola pistão na zero, primeira curva após a decolagem à esquerda. Cumpre perfil Pucajama após Aracaju. Dá para seguir via Upper Whisky 58, após passar conforme a rota. Aciona 5464, controle 190, décima 80. Então, autorizado nível 250, Maceió, decola da 190, curva esquerda, Pucajama, Aracaju, Amplio 58. 5464, transponder 1208, controle, Oceana 6140. Correto, então, pronto, Oceana 6140. Correto. Papa Romeu Índia Delta Bravo, autorizado, ingresso pistão na 7, reporte quando alinhado, pronto. Papa Tango, Vitor Charlie Hotel, decolado aos 29, chame controle em 120, décima 8. 208, grato. Dole Salvador, bom dia, Papa Tango, Vitor Charlie Hotel. Papa Tango Vitor Charlie Hotel, contato radar na decolagem, subo para nível 100, sai da árvore. 100 na árvore, está livre da região de 3000. Sim, se livra o Vitor Charlie Hotel da região. Charlie Hotel, mantém o perfil da saída. Eu prefiro a saída de carro, então. Solo, gol no 62, já estamos bem, pelo menos. Confirma? É, agora no 62, já estamos bem, pelo menos. Só um minutinho. Gol no 630. Sente gol no 630, aguarde transferência. Para Aracaju, 630. 630, aguarde coordenação.